interior à capital. O som é radical, aqui ligado original, sem pagação de pau. Tô ligado no monopólio que acontece no rap nacional. O branco radical, radicalmente pensando, relatando o que vejo. Ligado no jogo, bem é louco. Na função de mil graus, ser verdadeiro é ser original. Viajando no som, é só pra quem tem o dom. Só sangue bom do meu lado, quem não é confirmado é melhor nem chegar, porque aqui a ideia é forte, é pum e pá. A velha escola tá de volta pra revolucionar. Ligado e tal, CNB da capital. Só quem é, é e tá ligado. Falando nisso é o que eu mais falo. Em qualquer área que eu chego é daquele jeito. Sangue bom vem de todos os lados, mas tem os otários que ficam tirando, falando isso e aquilo. Mas eu nem ligo, não sou o que dizem, mas o que podem provar. Segura aí, meu tempo tá acabando, alguns segundos ainda estão pra rolar. E pra finalizar, lá do oeste é minha quebra, a gente se fecha por lá. De favela em favela, em uma só voz, Porto Alegre é nós. Aqui CN Boys, direto de Pelotas, branco radical na conexão, o rap nacional. De favela em favela, em uma só voz, Porto Alegre é nós. Aqui CN Boys, direto de Pelotas, branco radical na conexão, o rap nacional. Porto Alegre, tio, é um campo de batalha, certo pelo certo sem cometer falhas. Entre cobras e leões nessa selva de pedra, entre invejosos, blefadores e comédia. Cabuloso mil fita aqui até umas horas, a capital interior tem que tá a mil por hora. Pelado sem grana, mas com orgulho no rosto, preço da vitória tá na bola do olho. Pra revolucionar no flow vou viajar, preste atenção em tudo que vou falar. No show eu dou o tom, é o dom do som. O meu estilo é hype e nessa vibe eu vou. E só paro quando morrer, man. Enquanto isso eu insisto tipo Lee West. Sou o que dizem, sou o que faço, eu vivo o que CNB falo. Bem ligado no talo, embolamento firmado. De favela em favela, em uma só voz, Porto Alegre é nós. Aqui CN Boys, direto de Pelotas, branco radical na conexão, o rap nacional. De favela em favela, em uma só voz, Porto Alegre é nós. Aqui CN Boys, direto de Pelotas, branco radical na conexão, o rap nacional. Na evolução no rap, eu sigo entre os clap. Tô sempre correndo pela criação do rap. Sou da nova geração, colando com a velha escola. No pique underground pra firmar o som da hora. Pra fortalecer, a gente tá sempre aqui. Chegando na picadilha, JNMC. Eu sou guerreiro, vou lutando pelo movimento. CN Boys ligado pelo hip hop verdadeiro. De favela em favela, em uma só voz, Porto Alegre é nós. Aqui CN Boys, direto de Pelotas, branco radical na conexão, o rap nacional. De favela em favela, em uma só voz, Porto Alegre é nós. Aqui CN Boys, direto de Pelotas, branco radical na conexão, o rap nacional.